boa noite, eu tô 3858, tem circulação de fora. Essa é o 050-060, a projetada, traz 3858. Confirmando 060, projetada. Afirmativo, 3858 é indicada. Tá mantendo 3309. Redução, 250. Projetada, 250. No Quebec, prossiga para a torre. O seu critério repassa para táxi, o estilo Quebec. Terra, poderia confirmar parte do que decola? Te aguarde a autorização. É o Leda Bridge. O meu jet bravo CH está pronto, cópia. Visado Congonhas, nível de voo 400. Vai decolar da 17 com a curva direita na saída da El Leda Bridge. Via Elpis Luna 6. Após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Rota. Controle Salvador opere 119.8 e o transponder 5122. Back and report, eu não tava para ingresso. Se algo seja mais está correto, poderia confirmar pessoas a bordo. Gente, para acionamento e táxi confirmando pessoas a bordo, chamará a torre em 18.95, o ajuste é altímetro 012. Salvador, muito boa noite, 1825 da Gol, com informação e uniforme, solicita autorização para Guarulhos. Gol, 1825, está pronto, cópia? Pronto para cópia, 1825. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 10 com a curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, Unicef, Zulu, no 6, após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Rota. Controle Salvador opere 119.8 e o transponder 5121. Autorizado 360, decolando da pista 10 com curva direita no perfil da Dael Leder Bridge para interceptar no perfil 16, Belo Horizonte, depois rua 13, 198, controle Salvador 121, transponder para o gol 1885. Gol 1885, o contagiamento está correto, estão prontos para o tibetacionamento. Pronto, o gol 1825. O gol 1-6, 1-3, 1-4, pushback de acionamento. Gol 1-6, 1-3, está autorizado pushback de acionamento, chama pronto táxi. Chama táxi 1-6, 1-3. Quebec livre de colagem pistão no 7, vento 090 graus, 139. 6113 da Gol, nós estamos com 8-2, 3 horas e 50, alternando palmas. Bom, no 6113, está autorizado o táxi de taxi Índia, ponto esperado no 0, vai chamar a torre 1895, o ajuste de altímetro no 0, no 2. Positivo Índia, ponto esperado 10, 2895, no 6113. 98, primeiro, bom trabalho, também. Léo Patatango, Whisky Kilo Quebec, decolou na Dael. Subi, mantenha 340 na saída da Dael, Whisky Kilo Quebec. Mantenha 340, Quebec. No menu 3, autorizado a linha de colação no 0, vento 090 graus, 129. Decolada 10, bom lugar. Solo é o gol 1885 para pushback e acionamento, a posição é a 8. Gol 1885, está autorizado pushback e acionamento, é na pronto táxi. Para pronto, número 10, 1885. Tem um aeródromo à vista, está 3662. Está 3662, chame torre 1895. 1895, obrigado, está 3662. Boa, no 63, a pista trava na final, espere para lá. Outra pista? Inclusive, lá vem, conta 3 minutos do estéreo, boa, no 63. Ah, pois. Oi, Salvador, uma boa noite, eu tô 3662. Tá 3662, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 012. Guardando livre com no 012, 3662. Confirme se é embaixado travado. Baixado travado, positivo. Livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 12. 080 com 12, livre pouso, 3662. No 3, decola 2200, controle 119.8, bom voo. 198 vai chamar, obrigado. Ótimo. É, soletre o nome da posição, Kilo Quebec. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Obrigado. Controle voo 1903. 360, da El Vigilância, Cruzeiro, Arbor. Arbor 360, 1903. Quebec pode ser essa bote, ou então a VUPS. O senhor copiou isso do Quebec? Negativo isso do Quebec, não copiei, mas eu copiei o Centro Recife. Quem disse que o senhor poderia voar a Mótima? Gente, grato. O nome é 13, direto elétrico. Telefone, o nome é 13. 3258, torre 1895, composto. 1895, boa noite. Meia dois, solo 02, se livre à direita, solo 1, 2, 1, 19. 219, 3, 6, 2. 3858, final baixar travado. 3858, boa noite. Vento 090 graus, 13A, sem livre pouso, pistão no zero. Repouso, tá, 3858. Controlador, boa noite, Alfa 3662, pousou e livrou. 3662, taxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta na Juliette, tá, 3662. Salvador, 185 da Gol para o táxi com 124 a bordo, 3 horas e 42, Galeão. Onda 3325, chama Recife, explica a minha entrega lá para baixo. O ajuste no 0 no 2, bom voo. Gente, autorizado parte 1, inteiro, ponto de 01895, e o ajuste 1012, 1825 da Gol. Então, 3858, solo 05, livre à direita, solo 121, décima 9. Tá, 3858. Salvador, muito boa noite. Tá, 3858, livrando na época. Tá, 3858, muito boa noite. Está autorizado o táxi Alfa, reportando 11 Juliette. Gente, autorizado o táxi Alfa, reporta Antônio Juliette, 3250. Cano 3662, está autorizando ingressar Juliette, posição 01. 01 para o 3662. Cano 3858, vai seguir o arbusto da companhia, via Juliette para a posição 03. Quem fica no da nave, via Juliette, posição 03, o Cano 3858. Muito boa noite, 1885 da Gol, se aproximando do ponto zero, pronto. Gol 1885, boa noite, autorizado a linha de colapsão no zero, vento 090 graus, 1, 2, 2. Ok, autorizada a alinhar e decolar da pista 10885 da Gol. Decolador 08, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom, 1885, obrigado, boa noite. 1885, saída da El, Leda Bridge. 1885, 360, da El, vigilância. 360, da El, 1885. 985 Recife, em 133.25, bom voo. Pode confirmar a frequência do voo no 885, gentileza? 13325. 3325, voo no 885, cuidado. Siga, Vitor. Deixa pra você, pode parar táxi. Controle, estava bem, muito boa noite, o passarelo 226, informação Vitor. 226, desce para o 050 na projeção. Tá? Itap. Estava descendo 050. taxi, autorizou o táxi, apertando o papá para ingresso. Para o táxi chamará a torre 118.95. Triplo Vitor, prossiga para a torre. Papapá, Vitor. Passa na papá para ingresso, atenta outro tráfego no mesmo pátio, taxiando para papá. Autorizado ingresso, pode cabeceiro no 7, linha de pronto. Passareiro 2226, desce para 2 mil pés, ajuste no 02, reposta estabilizado no LS. 2 mil pés, reposta estabilizado no LS, 2226. O Vitor vai esperar, porque ele também vai prosseguir para a cabeceira. Muito grato, está autorizada a decolagem da 17, 280 graus, 109. Um gigante para o Serra. Zero pro de Itape, bolo 604. 04, ativa triplo Vitor após a passagem da aeronave decolando, a linha mantém cabeceira no 7. Bravo Serra, decolador 224, controle 119, decimal 8, bom voo. 1198, grato, bom trabalho, gigante Bravo Serra. Direção Serra, submantenha o 400, autorizado bridge. Sobe ao 400, autorizado, voa direto bridge da presente, grato. Negativo, aguardando separação do Liajet que decolou à frente, também no mesmo perfil de saída e rota. 3 minutos, o tráfego decolou os dos 427 agora, tem livre decolagem, o pá, triplo Victor. Livre decolagem, pista no 7, o vento 080 graus com 1-2 nós. Ativo 080 graus e a intensidade de 1-2 nós. Papapá, triplo Victor, decolado de Salvador 28. O controle opera em 199, decimal 8, bom voo. Boa noite, obrigado. Boa noite, é o Papa, Vitor, submantenho 400, saída da El. Saída da El, 400, Vitor. É 310, desce para 2000 pés na proa de Itap. 2000 na proa de Itap, outra galera. Número 604, desce para 2000 pés, reposta blindada. Número 604, desce para 2000 pés, reposta blindada. Até 2000, encontrará que está blindado por 604. A 2000 para o 604? Afirmativo, 2010, autorizado ele é, 1012, reporte estabilizado. Passado. O passarelo 2226, está autorizado de receptor lock? Autorizado, 2226, reporte estabilizado. Passarelo estabilizado, 226. Juliette Bravo Serra, chame Recife em 13325. 13325, centro Recife, Juliette Bravo Serra. Lock 2226. Phoenix. Receptor Lock com capa vista 2226. Torre 1895, 2226. 250. Direto do Brit? Silvio Vitor, chame Recife em 13325 e solicite o mesmo. 13325, obrigado, boa noite. Estou em Salvador, boa noite, passarelo 2226. Final da 10, baixado, checado. 2226, torre 1895. Opa, desculpa, meu. Salvador, boa noite, passarelo 2226, aproximação final do zero, baixado, checado. Firmando passarelo 2226, o altímetro marca 10012, já baixado e travado. Afirmativo. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 080 graus com 09 nós, pouso autorizado, pista 10, passarelo 2226. Pouso autorizado, passarelo 2226. Fala, Salvador, boa noite, 7258. Adiante. Autorizado, Fortaleza 370. Autorizado. 370 para Fortaleza, Uppers 19, Fox Lima Zulu. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119.8, torre 118.95, transponda 5142. 370 autorizado, Uppers 19, Momo Frote, decola da 10, curva esquerda, 198 é o controle, 18.95 é a torre, 5142 no transponda. Rota 3258. Correto, chamo pronto para atinar. Tá. Salvador, muito boa noite, 3528, gente da Vitor. Projetado, desce para o 50, 5218. 050, 3528. 3, 4010, bom fim. Salvador, boa noite, eu estou 3662, gente da Vitor para Natal. 662, autorizado Natal, nível de voo 370, via Pesulu 1-0. Saída Puca, transição Zipar, curva esquerda após decolagem. Controle 1-19.8, torre 1-8.95, transponda 5-1-4-1. Autorizado Natal no 370, saída Puca, transição Zipar, Pesulu 1-0. É, decola com curva esquerda, controle 198, torre 118.95 e transponder 5141, TAM 3662. Correto, chama pronto para acionar. Chamada para acionamento. Salvador, boa noite, eu passarei 2226. 2226, livre táxi, posição 1 do pátio 3. Posição 1 no 3, 2226. No 604, torre 1895. 2 Salvador, boa noite. Voo no 604, uma milha e meia para o Índia, Serra Visual. Voo no 604, reposte quando baixar travado, altímetro 1012, tráfego já avistado. V2, trem checado no 604. Sendigo no 604, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus com 09 nós. Teve pouso na 10, voo no 604. Autorizado por onde está? Muito obrigado por onde está, pela presença. O Oceaner, dia 3, 190. Esperam lá na nossa frente, passando marcador externo agora. Está autorizado o procedimento? Afirmativo, reporte está avisado, né? 310. Ah, sim, vai parar 190. Localizador, está guardando o glide, o Ultra 63-10 já está visual. E 310, com base de aproximação, torre 1895. 1895, graça. Trip 5218, desce para 2000 pés, no ajuste no 02, reposta estabilizado. 2000 pés, 10, 02, reportará estabilizado, trip 5218. Seu Oceaner 6310. Oceaner 6310, baixar e travado? Ainda não, senhor. Reporte quando baixar travado, por gentileza, o altímetro marca 10012, o Oceanair 6310. Afirmativo, marca 10012, a reportar quando baixo travado. Congo 1604 no solo de Salvador, 41, direito ao livrar, chama o solo em 121, décimo 9. 219 ao livrar, 604. Fala, boa noite, chegou 1604 de branco. Livre táxi, chame antes da Juliette. Bota antes da Juliette, 604. Sim, senhor, temos três luzes indicando baixada e travado, o CNL 6390. É 3-1-0 da Oceanair, altímetro marca 1-0-1-2, o vento 0,80 graus com 0,9 nós. Cruzado pouso, pista 1-0, Oceanair 6-3-1-0. Zero batido, senhor. Então tem livre pouso agora, o Oceanair 6-3-1-0. Oceanair 6310 no solo de Salvador 44.